Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Que a presença do Altíssimo possa te envolver, que você seja inundado e graciado pela presença do Eterno. Feche teus olhos. Se coloque na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: me acharás quando me buscares de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, me deixarei ser achado. Ore ao Senhor. Assentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, abram a palavra de Deus, meus amados, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. Está escrito na palavra de Deus: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. A outra versão diz que somos o povo mais infeliz da terra. O apóstolo Paulo, então, está trazendo, meu querido, um dos principais alicerces do cristianismo. Um Deus que se faz homem, um Deus que vive 33 anos, morre na cruz do Calvário, mas a morte não tem o poder, não tem a capacidade de vencê-lo. Pelo contrário, Jesus Cristo é aquele que venceu a morte ao terceiro dia. E ele venceu a morte de que forma? Dele por ele próprio, porque ele é o Senhor. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, e essa é uma das principais bases, parâmetros da nossa própria fé. E esse texto diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos o povo mais infeliz da terra, porque nós estamos pregando algo que não é verdadeiro, nós estamos vivendo algo que não é verdadeiro, nós estamos colocando a nossa esperança em algo que é infundado. Entretanto, se Cristo ressuscitou, então a nossa fé é genuína, ela é verdadeira. Nós servimos um Deus que tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E isso é uma prefiguração que todos que estão em Cristo passarão da morte para a vida eterna. De modo, meus amados, que eu quero conclamar você hoje de uma maneira muito feliz, muito bendita, muito leve, muito espontânea, bendizer o nome deste Deus que veio, que se fez homem, que se encarnou, que morreu, que o castigo que pesava sobre ele nos deu paz, nos deu vida e nos deu libertação. Por isso Jesus diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você possa então, meus queridos, ter essa dimensão tão graciosa. A sua fé não é morta. O nosso cristianismo não está alicerçado em palavras de persuasão humana, mas o cristianismo está alicerçado no poder do próprio Deus, na glória do seu nome, naquele que ressuscitou, naquele que venceu a morte, e ele tem toda a autoridade, tem todo o poder para fazer infinitamente mais. O Hades, o inferno, a morte já não tem mais domínio sobre nós, porque nós somos nova criatura e em Cristo a maldição que pesava sobre nós, a maldição do pecado, em que dizia: do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Esta maldição que pesava sobre nós, ela foi transformada em graça. A saber, todos que nasceram, não da sua vontade, não da carne nem do sangue, mas nasceram segundo o poder de Deus, aqueles que reconhecem e confessam: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Libertador, Jesus Cristo é o meu Redentor. E é nesta dimensão que eu convido a você a bendizer o nome de Deus. Hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de nós relembrarmos, rememorarmos o que Cristo fez há 2000 anos na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele despojou principados e potestades na cruz do Calvário, triunfando absolutamente sobre principados e potestades, e deu à igreja a chave da vitória, deu à igreja o poder de ligar na terra o que estiver ligado na terra, segundo a palavra de Deus, está ligado no céu, e deu à igreja o poder de desligar na terra aquilo que está desligado na terra, pela igreja está desligado no céu. Que você, meu amado, possa entender a grandeza de um Deus que te chama pelo nome e diz: vinde, filho amado, vinde, adoremos e bendizemos ao Rei da Glória. Amém, igreja? Quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos continuar bendizendo o nome de Deus. Você e eu temos muitos e não poucos motivos para engrandecer o nome de Deus, aquele que é eternamente santo, aquele que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Yes. quando as tempestades, os problemas, as dificuldades vêm, nós ficamos desesperados. A primeira coisa que nós fazemos é ficar apavorados, é com medo. Aí depois a gente lembra, meu Deus, Jesus. Aí a gente corre para Jesus. E Ele, pela bondade e a misericórdia dEle, Ele acalma a tempestade, Ele acalma a fúria do mar. E engrandecido seja o nome do nosso Deus, que é poderoso para fazer isso. Mas Ele nos pergunta nesta noite, aonde está a sua fé? Vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele não falha. Ele é o amor perfeito. Nele nós podemos depositar toda a nossa fé, esperança e confiança. Amém? Aleluia. Engrandecido é o Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, igreja? Para o meu bem, tu fazes aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele não falha, porque Ele não chega atrasado, porque Ele não te desampara. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Deus deu uma visão a Ezequiel sobre um vale de ossos secos. Ou seja, ossos secos não tinham vida, aos olhos humanos não teria mais jeito. Aí Deus vai e fala para Ezequiel começar a profetizar vida sobre aquele vale de ossos secos. E ele começa a profetizar vida. E Deus sopra espírito de vida. E imagina como seria, irmãos, aquele osso com osso colando. É uma coisa sobrenatural. E é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Eu não sei como você adentrou aqui esta noite. Eu não sei como você que nos ouve através da rádio se encontra. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos profetizar vida sobre a sua vida. Sobre aquelas áreas que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Para Jesus tudo tem jeito, porque Ele é o Deus do impossível. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E peça para Ele, Espírito de Deus, sopra vida sobre a minha vida espiritual. Sopra vida, Senhor, sobre a minha vida financeira. Sopra vida sobre o meu casamento. Sopra a vida do Teu Espírito, porque Ele é vida, Jesus. Aleluia, Senhor, nós profetizamos, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. Vida, Deus. Profetizamos, Pai, sobre a vida daqueles que nos ouvem. Vida, porque o Senhor é vida, Pai. Porque em Ti, Senhor, está a vida, Pai. Ah, Senhor, aviva, Pai, os corações, Pai. Traz cura, Deus, para a Tua igreja, Pai, porque Tu sabes as necessidades, Deus, do Teu povo, Pai. Tu sabes, Espírito Santo, tantos impedimentos, Senhor, mas Tu és Deus. O Senhor está conosco no barco, o Senhor não nos desampara. Nunca ficaremos sozinhos, porque o Senhor é conosco. Aleluia, Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Todas as feridas, Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz um exército sobre os nossos corações. Chame a presença de Deus para a sua vida. Sobre todas as nações. Vem, Senhor. Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus. Sobre os nossos corações. Jesus, nós não temos dúvida, Pai, que o Senhor está neste lugar, porque a Tua palavra fala que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai, e o Senhor sabe, Deus, as necessidades do Teu povo, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti porque no Senhor está tudo que precisamos. No Senhor há poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Ora, vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Sara as feridas, Pai. Sara tudo aquilo, Senhor, que tem sido um impedimento para a Tua igreja caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te dar aleluia. Queremos Te glorificar, Senhor. Queremos Te bendizer, Deus. Porque a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Aleluia ao Rei dos Reis, a Jesus. Aleluia. adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia. Se renda ao Rei dos Reis, aleluia. Declare de todo o seu coração, aleluia. Aleluia, o Senhor, aleluia. Nosso Deus. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu todo tempo. Aleluia. Somente a Ele. Aleluia. Somente a Ele toda a glória. Aleluia. Somente a Ele que é digno. Aleluia. A igreja declara aleluia. Aleluia. Fale isso pro seu Rei. Mais uma vez, aleluia pro Senhor. Aleluia. Pra Jesus. Aleluia. Um dia você estará diante dele. Aleluia. Aleluia, Jesus, um dia estaremos na glória, Pai, contigo, aleluia. Senhor, dando glória ao teu nome, Senhor. E naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Aleluia. Porque estaremos na glória com o Senhor. Aleluia. E não importa o que estivermos passando, louvaremos o Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Porque Ele é Senhor. Aleluia. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Hélder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Hélder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus. Pode sentar, meus amados. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Enquanto nós entoarmos este canto, vinha ao meu coração e que eu quero compartilhar com a igreja, algo muito rápido, direto ao seu coração. Em 2007 eu fui ordenado pastor, e se você me perguntasse o que tem mudado na sua vida, pastor, esses anos que você tem pastoreado a Manancial, muitas coisas e não poucas coisas na minha vida. Mas eu queria assim, de uma maneira muito clara, te dizer, meus amados, que talvez nos últimos 2 anos eu tenho entendido de uma maneira muito profunda e muito visceral, muito emblemático no meu coração e no meu espírito, o texto em que o salmista diz: o justo passará por muitas aflições, mas de todas elas o Senhor as livrará. Você pode dizer isso comigo? O justo passará por muitas aflições, mas eu serei livrado pelo Senhor. O salmista ainda diz que o justo não temerá maus, más notícias. O justo não temerá más notícias. E por que o justo não temerá más notícias? Porque ele sabe, ele reconhece, ele compreende que o Senhor é o Rei da Glória. Que o Senhor no seu alto e sublime trono reina sobre tudo e sobre todos. E quem pode impedir a ação poderosa, bendita e maravilhosa do nosso Deus? Então, meus amados, o que tem mudado na minha vida é esta certeza e essa convicção que o Senhor é Deus. E Ele é Deus sobre todas as coisas. E muitas notícias têm chegado ao meu coração ruins, mas não têm abatido o meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso é uma experiência que você tem com o Senhor, porque o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor é o Deus, o Jeová Jireh, o Senhor da guerra, o Senhor que peleja as nossas pelejas. Nós vamos entoar mais uma vez esse cântico. Eu queria que você pedisse ao Senhor, enquanto estiver adorando este cântico, ao Senhor, você pudesse dizer: eu não vou temer más notícias, Senhor. Eu vou estar firmado, alicerçado na rocha que é o Senhor. Porque os que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não abala, não que não treme, mas que permanece para todo sempre. Você pode dizer assim: eu creio. Eu creio. Eu creio. No poder e no amor do meu Senhor. Eu creio no poder e no amor do meu Senhor. O que temerei? Feche os teus olhos. Grande seja o nome de Deus. Thank you. Eu quero chamar você aqui à frente. Pastor, eu escuto notícias e ainda titubeio na minha fé. Eu escuto más notícias e murmuro, reclamo. Eu perco a minha paz, eu não durmo direito, eu tenho ansiedade, eu fico com medo, eu fico ansioso, eu fico apreensivo demais. Vem aqui à frente, meu querido, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. E nós vamos orar em dois sentidos. O primeiro, para Deus te dar livramento. Mas mais importante do que isso, para que o Senhor fortaleça o seu coração. Jesus diz assim: homens de pequena fé, qual de vós que estejais ansiosos poderá acrescentar um côvado da vossa vida? Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, eles não trabalham, não ceifam, mas todavia o Senhor os sustenta. A tua palavra diz: Deus, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Ninguém se achega a ti, Deus, e permaneces da mesma forma. Então, Deus, como igreja do Senhor, na autoridade que está sobre todo nome, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos as tuas filhas, nós te pedimos uma convicção, uma certeza na soberania e na glória do teu nome. O Senhor é o Rei de toda a glória, o Senhor dos senhores. Então, Deus, alicerce o espírito, a alma, o psique, a volição, o entendimento, as relações pessoais no Senhor. Nunca se viu e nunca se ouviu, desde a antiguidade, um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. Eu quero te abençoar, meu querido, que você seja mexido na certeza que o Senhor é Deus, que você seja revigorado na convicção que Deus é o Deus que peleja, guarda, sustenta os seus filhos. O justo não temerá más notícias. Eu quero lançar esta verdade no mundo espiritual sobre o seu coração. Diga comigo: o justo não temerá más notícias. Então me fortaleça, Senhor. Fortalece o coração, Senhor, daqueles que nos ouvem na rádio. E como sacerdote, Deus, eu quero te pedir um presente, para que eles entendam que ninguém se achega a ti e permanece da mesma forma. Dê o escape, dê o livramento. Aquilo que produz tormento, tristeza, aquilo que traz incômodo, falta de paz, medo, insegurança, sopra. Sopra o teu vento de paz e de bonança. Os discípulos, diante da tempestade, acharam que iriam sucumbir. E o Senhor repreendeu aqueles homens. Mas o Senhor repreendeu aquela tempestade e veio grande bonança. Tempestade, nós te repreendemos agora. Tempestade do medo, da insegurança, da falta de fé, da ansiedade, seja quebrada. E faça produzir em cada coração aqui a certeza que todos os dias o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Paulo e Silas adoravam o teu nome. Eu fico imaginando, Senhor, o sangue vertido nas costas daqueles homens. Aos olhos humanos, a humilhação. Mas aqueles homens não estavam presos espiritualmente. Fisicamente eles estavam encarcerados, mas livres no Espírito. E por isso bendiziam, exaltavam, glorificavam o teu nome. E a tua palavra diz que veio um terremoto que abalou as estruturas daquela cadeia. É que não importa a prisão que o diabo tenta te colocar, o teu espírito é livre. E quando há adoração genuína, quando há quebrantamento, quando há entrega de maneira visceral e profunda, o Senhor abala as cadeias do inferno. Engrandecido seja o nome daquele que é santo, maravilhoso, que você possa entender esta dimensão tão preciosa. Que não importa a prisão que você possa estar, e talvez tenha sido fruto inclusive do seu próprio pecado, aqueles que se arrependem, aqueles que clamam, aqueles que entoam um cântico de adoração, entendendo que o Senhor é Deus, a despeito de, alcançarão a graça de Deus. Nós te abençoamos, meu querido, que você saia revigorado, fortalecido na força do seu poder. A Bíblia diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder para resistir ao dia mau. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías capítulo 30, abra o seu coração, meu querido, para Deus continuar falando ao seu coração. Amém, igreja? Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Abram agora versículo 21, por favor. Quer você volte para a direita, quer você volte para a esquerda, uma voz atrás de ti lhe dirá: este é o caminho, siga-o. A outra versão eu gosto mais, diz assim: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, permanecei nele. Vamos juntos? Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, permanecei nele. Deus, que a tua palavra profunda, transformadora, redentora, se manifeste a cada coração. Nós amarramos toda ingerência maligna, todo espírito de frieza, de falta de entendimento, de dureza de alma, de incredulidade, seja dissipado em Cristo Jesus. E que o teu nome, Senhor, seja engrandecido em todo o tempo, nesta igreja, em todos os lugares, porque o Senhor é Rei, o Rei da Glória. Que assim seja, Senhor, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, Senhor. Amém. Alice, no País das Maravilhas, perguntou ao gato: como que eu faço para sair deste lugar? O gato perguntou: para onde você quer ir? Ela me disse: pouco me importa o lugar que eu quero ir. A resposta do gato: não lhe importa o caminho, porque nenhum caminho lhe será favorável. Quantos de nós, meus queridos, estamos perdidos? Quantos de nós não sabemos que decisão há a tomar? Namoro ou não namoro com esse rapaz? Caso ou não caso com ele? Termino ou não termino o namoro? Mudo ou não mudo de emprego? Mudo de cidade? Será que eu entrego a minha vida a Cristo? Qual a decisão? Vendo esse carro ou não vendo este carro? Compro isso ou não compro isso? Quantas decisões corriqueiras e importantes nós tomamos todos os dias da nossa vida? Decisões, meu querido, todo ser humano, ele é imbuído de muitas e não poucas decisões. Pastor, eu sou uma pessoa indecisa, insegura, medrosa, por isso não decido. Você já decidiu. A ausência de decisões são decisões que você toma e quase sempre tem consequências gravíssimas, dificultosas demais na nossa vida. Este texto, meu querido, fala acerca de um Deus que te responde, que nos orienta, que traz luz, norte, direção clara, precisa, verdadeira, do qual caminho que nós devemos seguir e tomar. Então, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz. Entenda esta verdade extraordinária, emblemática do Evangelho, meus amados. Ninguém toma decisões equivocadas no reino de Deus. Nenhum filho toma decisões equivocadas no reino de Deus e não tem uma direção, não tem um norte, não tem uma exortação, uma reorientação do Senhor e do Espírito de Deus para te dizer este caminho. Não existe. Se você é filho de Deus, então você escuta a voz de Deus. Se você é filho de Deus, então você tem o Espírito Santo que nos conduz à liberdade. Se você é filho de Deus, então a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados segundo a imagem do nosso Senhor e Criador. Se você é filho de Deus, você tem um norte, uma direção, um destino, um prumo, um alicerce, paradigmas na sua vida. E você sabe por que isso? Porque existe uma aliança estabelecida, uma aliança posta do próprio Deus. E esta aliança foi estabelecida no trono de graça, segundo a vontade de Deus. E é esta aliança que Deus faz a todos que nasceram de novo, a todos que entregaram sua vida ao Senhor. É uma aliança irrevogável, é uma aliança bendita, inefável, uma aliança que foi selada, celebrada com o sangue do Cordeiro. De modo, meus queridos, que a aliança que Deus estabelece com você é uma aliança que tem tantas promessas, dentre elas, que pode palpitar o seu coração e a nossa alma, é: eu jamais vos deixarei órfãos. Ou seja, eu jamais vos deixarei sozinhos. Eu jamais vos deixareis abandonado. Eu jamais vos deixareis ao léu. Eu jamais te deixarei confundido, envergonhado, sem uma direção e sem uma certeza. Mas por que então, pastor, se Deus tem uma aliança comigo, uma aliança que fala comigo, que me orienta, que me norteia, que me dirige, seja em decisões pequenas, seja em decisões importantes, por que tantas dúvidas? Então a pergunta que nós temos que nos fazer é: por que tantos cristãos estão sem respostas? Por que tantos de nós titubeamos? Por que tantos de nós não sabemos a decisão, o caminho a ser seguido? Existem muitas respostas, mas entre elas, meu querido, uma das mais importantes é porque falta uma busca sincera, genuína, profunda na presença do Senhor. Há uma aliança estabelecida do Senhor, que Ele diz que Ele é Pai, e todos os seus filhos sabem o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Engrandecido seja o nome daquele que governa todas as coisas, em um Deus que tem prazer em falar contigo, em falar comigo, sejam as coisas pequenas, sejam as coisas grandes, mas a verdade é: os que têm ouvido, ouçam a voz do Espírito. Há uma aliança estabelecida, e esse texto está dizendo, o contexto desse texto está dizendo o seguinte: que o império da Síria e o império do Egito estavam guerreando entre si, isso é história, para que vesse quem era a nação pulsante da época, a Síria e Egito. A Síria fica ao norte de Israel, o Egito ao sul de Israel, portanto Israel está como um sanduíche nesta peleja. E agora os príncipes, os cavaleiros, os homens entendidos de Israel, hipoteticamente ou em tese entendidos de Israel, sabe o que eles vão fazer? Eles descem ao Egito falando: ô Egito, nós queremos fazer uma aliança, um conchavo político, um conchavo econômico, bélico contigo. Para quê? Para me proteger da Síria. E esse texto diz: ai de você, nação obstinada, filhos rebeldes que fazem uma aliança e que procuram a proteção no poder de Faraó. Eles esqueceram que ficaram 400 anos escravizados com Faraó. Eles esqueceram que foram atormentados, viveram como escravos, literalmente falando. Eles esqueceram disso. Mas é exatamente o que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, diz: vocês são um povo rebelde. Versículo 8 diz: agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. E o Senhor continua falando através do seu juízo, dizendo assim: eu vou levantar vocês como uma parede que tem uma barriga, uma parede que está fora do prumo, e quando vocês menos esperarem, esta parede vai ruir-se, porque vocês estão estabelecendo uma aliança que não é com o Senhor dos Exércitos. E quantos de nós procuramos no momento mau a aliança com pessoas que não são de Deus? Quantos de nós damos ouvidos ao diabo quando estamos num dia mau, seja financeiro, seja ele de saúde, e nós escutamos a todos, menos um profeta de Deus, menos a palavra de Deus? Nós damos mais valor, muitas vezes, meu querido, à palavra de um homem que não conhece a Deus do que a um homem ou uma mulher de Deus. E não sabe por que estão angustiados. E não sabe por que esta palavra não produz vida e transformação e esperança e alento e convicção. Nós precisamos retomar a uma intimidade com o Senhor para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é uma relação de intimidade e de busca ao Senhor. Ou você vai ouvir a voz do mundo, ou você vai ouvir a voz das trevas, ou você vai ouvir a voz do homem, ou você vai ouvir a voz de Deus. Mas não poucas vezes o seu coração faz com que a voz de Deus seja sucumbida. Por falta de fé, por incredulidade, por dureza de coração. Esse texto diz: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Porventura um cego poderá guiar outro cego? Porventura Jesus não é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabem o caminho a seguir? O Marco Aurélio esses dias trouxe o Salmo 23 como meditação, e ele trouxe muito, de uma maneira muito clara, a importância da voz do pastor para as ovelhas. As ovelhas, elas enxergam em torno de 15 a 20 metros de distância, você não sabia disso? Ou seja, a visão dela é muito curta, e por isso elas precisam ter uma direção de alguém, e esta direção é a voz do pastor. E no aprisco onde se colocavam as ovelhas, existiam muitos pastores que colocavam as mesmas, muitas ovelhas de diferentes donos no mesmo cercado. E como que elas não confundiam? Porque quando chegava o seu pastor, e o seu pastor dava voz de comando, ela reconhecia a sua voz e seguia a voz do seu pastor. E Jesus diz: eu sou o pastor que dá a vida às ovelhas, e os que têm ouvido ouçam a minha voz. Eu fico surpreso, surpreendido quando eu escuto um cristão dizendo: eu não escuto a voz de Deus. Se você não escuta a voz de Deus, então você está escutando a voz do mundo e do diabo. Meus amados, se você é cristão, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Se você é crente, então você já ouviu a voz de Deus, porque ninguém diz Senhor se não for ouvindo a voz de Deus. Mas pastor, como que eu escuto a voz de Deus? Deus fala de tantas e tantas e tantas formas, meu querido. Deus fala através de sonhos, de profetas, de profecia, de palavras, de louvor, de lutas, de tribulações, de vitórias, de conquistas. Deus está falando todo o tempo. Os que têm ouvido, ouçam a voz de Deus. Os que têm ouvido, ouçam a voz do Espírito. Seja honesto com você mesmo. Você brigou com sua esposa. E você ficou incomodado com essa história. Não devia brigar, mas aí você fica aquela luta interna. Ah, mas também ela pega no meu pé? E aí você fica, não, mas puxa, mas eu sou cristão. Ah, mas ela também vai me entender? Eu sou cristão, não sei o quê, mas todo mundo tem os seus erros. E há uma luta interna no seu coração para você tentar apaziguar a sua consciência. Porque você está com vergonha de ir lá pedir perdão a ela. Você está com vergonha de ir lá falar os olhos, olhar nos olhos dela e dizer, meu bem, eu errei, eu falei como não deveria, eu falei além do que eu deveria. E você fica aquilo ali martelando. E você, eu acho que isso, eu vou, sabe o que, assistir um GBT da vida e vou esquecer disso. Por que nós somos tão tardios em ouvir a voz de Deus? Eu fico surpreso. Às vezes Deus fala assim com você: ora com fulano de tal. Ah, não, isso é coisa da minha carne. Meu querido, a carne nunca vai mandar você orar por ninguém. Não, isso é coisa do meu coração. Não, ajuda fulano de tal, não tenho nada para ajudar, não. Isso é coisa do meu coração. Mas aí quando Deus fala para você ir lá perdoar, você fala: não, isso aqui é coisa minha. Não. Meu querido, quando se trata das coisas de Deus, é Deus falando contigo. A Bíblia diz que o efetuar e o querer procedem do Senhor. Aí a gente é super, ultra prudente. Não sei se eu devo ou não orar. Mas para ir uma festa, para comprar uma roupa, para não fazer o quê, para não perdoar, a gente é duro. Não, isso aqui é comigo, a decisão é minha, ponto final. Você já percebeu isso? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, haverá uma voz de Deus que pode usar o pastor, a sua esposa, o seu filho, as circunstâncias e tantas outras formas para falar contigo. Você está ouvindo Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil com o pastor Elder Rodrigues. Se você fica tentando se convencer de algo quase certo, não é Deus que falou contigo. Ah, eu beijei, mas como que é, né? Todo mundo beija, então aí a pessoa começa uma luta, uma racionalização, uma luta interna para ela tentar se convencer daquilo que ela fez, foi tudo certo. Mas ela não entende que é o Espírito Santo falando à consciência dela que isso está errado. Você sabe por que muitas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus? Porque são desobedientes, porque é povo rebelde, porque é povo obstinado, porque é povo que ama mais o prazer da carne do que a glória de Deus. A cauterização da nossa consciência, a cauterização, meu querido, é a dura cerviz, é isso, é você ouvir a voz de Deus várias vezes e você se convencer por meio da sua própria carne. Não, acho que isso não é Deus falando comigo, não. Você é dessa forma? O que Deus ama é uma pessoa quebrantada. E quebrantada significa dizer sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu tive uma experiência quando o Theo tinha um par de meses muito forte. O Theo estava chorando demasiadamente, a Lara já tinha tentado de tudo, a gente estava nervoso, pais de primeira viagem, e nada esse menino parar de chorar, dava de mamar, dava isso, sacudia o menino, fazia carinho, passava a mão na cabeça, e o menino valente, aguerrido, com aquela vozinha de choro animado. E a gente vai perdendo um pouco a paciência, e sem saber o que vai fazer, o que tem que fazer, o que está doendo, deixando de doer. Eu peguei o Theo no braço, no colo, e eu comecei a orar em línguas, eu falei, Deus, e eu comecei a orar em línguas, e orar em línguas, e quando eu comecei a orar em línguas, um par de segundos depois, o Theo abriu os olhos, parou de chorar, e eu vi o brilho dos olhos dele, olhando para mim, e sabe o que Deus falou comigo, Marcos? Uma criança escuta a voz, a linguagem dos anjos, a linguagem do reino de Deus. Uma criança escuta a voz do seu Senhor. Mas nós deixamos de ser crianças. Nós nos tornamos racionais demais, carnais demais, incrédulos demais. E nós queremos coisas e Deus está falando de tantas formas e nós não ouvimos. Oh, meu Senhor. A despeito de Deus trazer juízo, trazer palavras duras a este povo, no versículo 18 ele diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus da justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Diga comigo, para ouvir a voz de Deus, eu preciso de fé e obediência. Eu preciso de fé e obediência. Obediência e fé. Pastor, mas Deus fala de uma maneira audível? Fala. Mas Deus só fala de uma maneira audível? Não, meu querido, de muitas outras formas. Eu só quero agora saber se Deus falar o ponto de eu tremer. Tá. Tem muitas e não poucas coisas que Deus não precisa falar, sabe por quê? Porque já estão ditas aonde, gente? Já estão ditas aonde, gente? Na palavra. Estou orando, fazendo 30 dias de jejum para saber se eu fico ou não casado. Que oração de boba é essa? A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Pronto, já está a resposta de Deus para você. Estou orando para saber se é da vontade de Deus eu amar o semelhante. A palavra de Deus diz, se você não amar, de nada vale. Então, meu querido, a maioria das respostas que nós precisamos estão na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Mas esse texto vai mais, ele diz que os teus ouvidos ouvirão uma voz e dirão, este é o caminho. O Senhor tem prazer em nos ensinar o caminho a ser seguido. Quem é pai e mãe aqui? Aí seu pai, o seu filho pergunta algo para você, você fala, sabe de uma coisa, filho? Se vire, busque no seu interiorzinho, nos seus sentimentozinhos. Qual a decisão você tem que tomar? Ou você dá um norte para ele? A gente não dá um norte para os nossos filhos? Dá ou não dá? Filho, faz assim, não faz assim. Isso é bom, isso não é bom. Isso edifica, isso não edifica. Isso convém, isso não convém. Isso é bom, isso deixa de ser bom. Nós que somos maus, queremos dar as boas dádivas aos nossos filhos. O que dirá o Pai Celestial? Mas quando nós falamos do caminho de Cristo, nós falamos necessariamente uma coisa chamada confiança que nós temos que ter. Vocês conhecem aquela história que estava o alpinista? E o alpinista estava lá e ele ficou pendurado naquele cabo de aço. E a noite estava passando, ele estava sozinho. E ele vira e fala assim, Deus, se o Senhor existe, me livra dessa. Aí Deus responde, se solte do cabo. Aí o alpinista, Senhor, existe alguém acima do Senhor aí? Só que ele morre congelado à noite, e quando vão buscar o corpo no dia seguinte, ele estava 1,5 metros do chão. Mas ele não se soltou, porque afinal de contas ele falou, isso é loucura. Se eu soltar, que eu morro mesmo. Eu vou ficar pendurado na minha única proteção, no meu único porto seguro. Meus amados, entenda isso. Não poucas vezes o Senhor vai tirar o seu porto seguro para te ensinar que o porto seguro verdadeiro é o Senhor. Não poucas vezes, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Mas os filhos obstinados estavam acreditando mais no Egito do que em Deus. Mais em Faraó do que no Todo-Poderoso. Será que isso é mera coincidência nos dias de hoje ou só isso aconteceu com Israel, meus queridos? Luz para os nossos caminhos é o que? A palavra. E lâmpada. Ela é lâmpada, ou seja, ela ilumina tanto as decisões do dia a dia, do aqui e do agora, quanto as decisões de vida. Ela te dá um norte de vida e ela te dá ensinamento para o dia a dia. Ela nos ensina tanto questões operacionais, práticas do dia a dia, quanto questões da eternidade. Mas aí a pessoa não come da palavra, ela não se alimenta da palavra, ela não vive a palavra, ela não coloca a palavra em prática e não sabe, pastor, eu estou todo perdido, deixa a vida me levar. Você não é guiado pela vida, você é guiado pelo poder do Espírito. Eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pela fé. Eu não sou guiado pelo meu querer, eu sou guiado pela vontade de Deus. Eu não sou guiado pelos meus sonhos, eu sou guiado pelos projetos do Senhor. Então eu posso sonhar e desejar e querer muitas coisas, mas a pergunta mais importante que eu tenho que me fazer é: essa é a tua vontade, Senhor? Este é o teu caminho? Este é o teu querer na minha vida? Quando nós falamos de ensinar o caminho, então nós falamos desta confiança, e essa confiança ela só surge à medida que você literalmente anda com o Senhor. À medida que você tem experiências com Deus. Na aviação existe um princípio que eu acho extraordinário. Não importa o quanto um piloto seja experimentado no sentido de boas habilidades ou capacidades, se ele não tiver X horários de voo, ele não pode pilotar um avião de uma categoria acima. Não, mas ele é o melhor piloto da categoria dele, da base dele. Desculpa aí os entendidos do assunto. O fato é que se ele não tiver X horas de voo, ele não pode pegar um avião maior. Porque lhe falta experiência. Tem crente que anda muito pouco com Deus. Tem crente que escuta muito pouco a Deus. Eu fico surpreso, às vezes a gente fala assim, num grupinho de 20 pessoas, num grupinho pequeno. Alguém tem algum testemunho? Aí fica, cri, cri, cri. Que isso, meu amado? Se você anda com Deus, você tem testemunhos constantes para falar na presença do Senhor e diante do povo de Deus, ou não? Não, pastor, o meu testemunho é a cada ano bissexto. Há uma aliança estabelecida. Essa aliança precisa ser restaurada, e o contexto é disso. À medida que nós escutamos a voz de Deus, à medida que nós sabemos o caminho, mas existe um comando nesse texto que diz: permanecei neste caminho. Diga comigo, permanecei nele. É um imperativo, é uma ordem. Tem pessoas que falam, pastor, Deus colocou no meu coração que eu tenho que fazer uma campanha de oração. Aí ele faz o primeiro dia, o segundo dia na igreja, o terceiro dia, o quarto. Aí vem duas pessoas, três, aí no oitavo dia, sabe de uma coisa, pastor, eu acho que não é de Deus mais não, porque, sabe como que é, né, não está vindo ninguém, sabe como que é, as pessoas têm preguiça, quase que a gente fala, e você também? Não, mas. Deus é um Deus de uma só voz. Você pergunta para o fulano, como que foi esse negócio? Não, foi Deus que me deu esse emprego, presbítero Henrique. Aí você, glória! Um mês depois o cara estava desempregado. O que aconteceu? Deus mandou sair desse emprego! Mentira! Como que pode? Na hora da bonança é Deus. Aí começou uma dificuldadezinha, não sei o quê, você fala, não, agora já não é mais de Deus. Deus quer nos ensinar a importância da disciplina. Por isso o texto diz, permaneça no lugar aonde eu te coloquei. Permaneça no lugar aonde eu te coloquei, porque nesse processo aonde eu te coloquei, eu estou te ensinando o que é obediência, eu estou te ensinando o que é paciência, eu estou te ensinando o que é domínio próprio, eu estou te ensinando que há tempo para todas as coisas, eu estou te ensinando que eu sou o Senhor. E eu quero te exortar no amor de Cristo, meu querido, você que começou projetos no Senhor e abandonou esses projetos, volte. Se arrependa, se humilhe na presença de Deus, diga ao Senhor: Deus, eu fui sim duro, eu fui pouco persistente, e por isso estou agora sem fazer isso. Retorne ao caminho do Senhor. Não pode existir forjar de caráter sem disciplina. Não pode existir forjar de caráter sem diligência. Não existe forjar de caráter de Deus na nossa vida sem constância. Pastor, mas eu sou o crente perrepente, requeme, perebebebe, encostal. E como que é isso? Não, cada dia Deus faz diferente. Aí ele não tem disciplina para nada, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Você combina um negócio com ele na igreja, ele fala que vai vir numa reunião de oração. Não, Deus quebrou minha agenda. Deus não quebra agenda assim não, gente. Não, mas eu sou livre, onde é o Espírito, a liberdade. Você é indisciplinado. E chama isso de espiritual. Você é inconstante. E quer colocar isso como poder de Deus. A palavra do Senhor diz: quando os teus ouvidos ouvirem a voz, atrás de ti uma voz dizendo: não é este o caminho. Aí o pastor chama, fala: ô, meu amado, estou preocupado, estou te vendo constante. Aí o cara pensa: pastor, está na carne. Louvado seja o nome de Deus, porque quando nós falamos em permanecer no caminho, o que o Senhor está falando, em outras palavras, Ele está dizendo a você e a mim: santidade. Eu só permaneço ligado à videira verdadeira se eu vivo em santidade. E eu só vivo em santidade se eu amar ao Senhor Jesus. Porque todo ramo que está ligado aonde, gente? Ligado aonde, gente? A videira verdadeira, este produz muitos frutos. E nisso é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Há um chamamento de permanência, há um chamamento de constância, há um chamamento de obediência, há um chamamento de santidade, há um chamamento, meu querido, de você se manter constante a despeito de... Imagina, domingo que vem eu não venho à igreja, aí o conselho me liga: o que aconteceu, pastor? Senti no coração, eu não quis ir na igreja. Mas a gente não fala isso para o colega do ministério, não? Não, pastor, eu não falo isso não, eu falo que eu estou com dor de cabeça. Ainda foi mentiroso. Eu quero concluir, mas eu quero deixar para você, meus amados, que existe sim um esmero, que existe sim uma diligência, que existe sim uma constância, que existe sim uma voz de Deus. Mas a despeito desta disciplina, desse esmero que Deus requer de cada um de nós, é bom demais ser disciplinado. É bom demais deixar Deus nos governar. É bom demais deixar ser conduzido pelo Senhor e segundo a constância necessária que Deus quer de cada um de nós. Não venha dar carteirada, não. Deus falou comigo agora diferente. Quase sempre, meu querido, você está usando o nome de Deus em vão. A Bíblia diz, por exemplo: não deixe de congregar como alguns de vós fazem, sobretudo quando se aproxima aquele dia. Aí a pessoa deixa de congregar, por quê? Não, o meu ministério é diferente. Como que é o seu ministério? O meu ministério é de voar em várias igrejas. A Bíblia diz: não deixe de congregar. Aí a pessoa assume um compromisso, deixa de fazer e coloca desculpas. E não sabe por que depois não prospera. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor o quê? Então, pastor, já sei o que eu faço, eu já não assumo nenhum compromisso. Mas não existe cristão que não tenha compromissos com a casa de Deus e com o reino de Deus. Eu não sei se eu estou sendo tão claro, eu preciso ser claro, porque isso eu vivo. Como é bendito e maravilhoso fazer a obra de Deus. Que a despeito da disciplina que nós temos que aprender a exercitar, que a despeito, meu querido, que às vezes você está sem vontade de fazer, de participar, de ser constante, é bom demais. Eu vivo 24 horas o Evangelho, e eu não consigo enxergar minha vida sem isso, porque eu fui chamado para isso. E eu quero dizer ao seu coração, meu amado, que a despeito de todas essas disciplinas que nós estamos aqui conversando hoje, os caminhos do Senhor são deliciosos, são caminhos de paz, veredas de justiça, caminhos de glória do nome de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o caminho é estreito, é verdade, mas é estreito na dimensão de eu renunciar o meu eu para que eu faça a vontade do Senhor. Se Baal é Deus, segui Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva-o de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quanto mais em santidade a gente vive, mais a gente conhece o caminho. E quanto mais eu conheço o caminho, mais eu escuto a voz de Deus. E quanto mais eu escuto a voz de Deus, mais eu sei o caminho. E quanto mais eu sei o caminho, mais em santidade eu vivo. E quanto mais em santidade eu vivo, mais eu sei o caminho. E quanto mais eu sei o caminho, mais eu escuto a voz de Deus. E quanto mais eu escuto a voz de Deus, mais eu sei o caminho. E quanto mais eu sei o caminho, mais em santidade eu vivo. Eu não fiquei claro. Quanto eu vivo em santidade, eu sei o caminho, a voz, o caminho. A santidade, o caminho, a voz, o caminho, a santidade, o caminho, a voz de Deus, o caminho. É o que eu aprendi isso no Ministério Infantil, tem que repetir, né? É isso. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque de glória em glória nós somos guiados. E quanto mais eu escuto a voz de Deus, mais eu sei o caminho, e mais eu vivo em santidade. E quanto mais eu vivo em santidade, mais eu sei o caminho, e mais eu escuto a voz de Deus. Mas o oposto também é verdadeiro. Um abismo leva ao outro. Então, quanto menos eu escuto a voz de Deus, mais na carne eu vivo. E quanto mais na carne eu vivo, menos eu discerno a vontade de Deus. E quanto menos eu discerno a vontade de Deus, mais eu tomo decisões equivocadas. E quanto mais decisões equivocadas eu tomo, mais inseguro ou temeroso eu fico. E quanto mais o Senhor fala comigo e eu fico obstinado, mais insensato eu me torno. E quanto mais insensato eu me torno, mais duro eu vou ficando. Sabe o que é ser obstinado? É você ter ouvido tantas vezes a voz de Deus e se tornou surdo para ouvir a voz de Deus. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a pessoa viver tanto na prática do pecado e de uma maneira tão intensa que aquilo se torna natural na vida dela e ele se torna um homem ou uma mulher que vive numa prática abominável e aos olhos dele está tudo bem. Oh, meus amados, eu termino com esse versículo. A palavra de Deus diz assim, que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 3. Todos os tesouros estão ocultos em Cristo. Aí você não sabe a resposta de Deus, porque você não busca. Você não sabe o que fazer, porque você não jejua, você não ora, você não clama, você não investe em Cristo. E não sabe por quê? Não está ouvindo a voz de Deus. Mas quanto mais eu busco, mais sensível eu estou à voz do Senhor. Quanto que vale a voz de Deus? Qual a importância da voz de Deus na sua vida? Qual o sentido e o significado que você dá à voz de Deus? Quando te desviares, a gente nunca vai se desviar sem ouvir muitas, inúmeras vezes a voz de Deus. Porque Deus tem esse compromisso com cada um de nós. Os que têm ouvidos, ouçam. Feche teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor, nós te abençoamos. E pedimos que a paz que excede todo o entendimento se manifeste na sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira graciosa, de uma maneira redentora na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém, Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia agora, meus queridos. Abram lá a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, verso 1, por gentileza. Hebreus 1, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizada a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que esse texto está dizendo? Que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas aprouve ao Senhor falar da maneira mais emblemática, mais apoteótica, mais especial de todas elas. Através de quem, gente? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Jesus Cristo é a plenitude da divindade. Ele é a manifestação absoluta e plena do próprio Deus. Nada é mais preciso do que Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. A palavra é o verbo encarnado. Então esse texto está dizendo que Deus falou de muitas formas e de várias maneiras, mas nesses últimos dias aprouve ao Senhor falar por meio do próprio Jesus Cristo, a sua encarnação, a sua vida, a sua própria mensagem. E quando nós participamos da Santa Ceia, essa é uma maneira de Deus falar aos nossos corações. Por que Deus fala aos nossos corações por meio da ceia, meus queridos? Porque a ceia é uma representatividade daquilo que Cristo fez há 2000 anos. Ele morreu, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, quando nós participamos da ceia, pegando o primeiro elemento, que representa o corpo de Cristo, e pegando o segundo elemento, que é o cálice, que é o suco, que representa o seu sangue, nós estamos o que então? Falando, nós entendemos, Jesus, que o Senhor se fez homem. Nós compreendemos que o Senhor se fez maldito na cruz do Calvário, para declarar e para nos sentenciar que nós somos salvos e libertos por meio da sua morte substitutiva, sua morte vicária. Então, meus amados, participar da Santa Ceia é um elemento físico para fortalecer uma fé que não depende de elementos físicos. Entretanto, Deus, na sua eterna bondade, ele permite alguns tipos de elementos para ser um ícone de um fortalecimento da nossa fé. Ou seja, de uma esperança que não confunde, de uma certeza que Cristo venceu a morte e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vencerão a morte. Amém, igreja? Participar da Santa Ceia, portanto, é entender a missão maior de Jesus Cristo, morrer para nos dar vida eterna. E quando nós participamos em amor e com temor, nós podemos celebrar, porque isso já não é mais tristeza nem condenação. A condenação que existia sobre nós se tornou bênção e se tornou salvação nas nossas vidas. Por isso a gente pede tanto para que quando você for participar da Santa Ceia, você examine-se a si próprio, para que você não participe da ceia de uma maneira indigna, de uma maneira desonrosa, de uma maneira pecaminosa, mas que você se arrependa dos seus maus caminhos, para que você possa celebrar a vida em Cristo e por Cristo. Amém, igreja? Então quero chamar todos que são crentes batizados, que estão em comunhão com Cristo, não precisa ser dessa igreja, a igreja, esta mesa é do Senhor, para nós participarmos da Santa Ceia. Quero chamar os presbíteros aqui para nos ajudar. Glória a Deus. Na noite que Cristo foi traído, ele, num momento muito santo, muito íntimo com seus próprios discípulos, ele tomou o pão, repartiu o pão e deu aos seus discípulos. E quando ele entregou aos seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo. E quando ele disse isso, ele pediu que os seus discípulos tivessem esse momento tão singular, em que esse corpo, esse pão que representa o seu corpo, seria moído pelas nossas transgressões. Então, meu amado, Cristo, a salvação aos nossos olhos e para nós é de graça e é pela graça. Mas aos olhos de Deus custou a vida do seu próprio filho, seu único filho. Então, este é o corpo de Cristo. Tomai e comei todos vós, diz o Senhor. Em seguida, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse é o cálice em que nós temos o livre acesso ao Senhor. E por meio dele, meu querido, o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus. A pergunta que foi ouvida em Adão: aonde você está, Adão? Porque o que Adão fez levou à separação, levou a um obstáculo entre Deus e o próprio homem. O homem, melhor dizendo, e o próprio Deus. Mas Deus quebrou isso, meu querido, na cruz do Calvário, quando ele disse: eu sou o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus contigo, porque eu sou Deus que faço nova todas as coisas através do meu perdão. Os que têm ouvidos, ouçam a voz de Deus. Tomai e bebei, diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus. Abençoa aqueles que nos visitam, que o Senhor possa iluminar a cada coração e que nós tenhamos uma semana próspera, abençoada e bendita no Senhor e para o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília.